Nasci para administrar o à toa, o em vão, o inútil. Pertenço de fazer imagens. Opero por semelhanças. Retiro semelhanças de pessoas com árvores, de pessoas com rãs, de pessoas com pedras, etc, etc. Retiro semelhanças de árvores comigo. Não tenho habilidade para clarezas. Preciso de obter sabedoria vegetal. Sabedoria vegetal é receber com naturalidade uma rã no talo. E quando esteja apropriado para pedra, terei também sabedoria mineral.